Olha, Fred, outra dessa e eu corto seu nome da equipe. Perder no último set? Mas, seu Sidney, isso pode acontecer com qualquer um. O que foi que aconteceu? Eu tentei aquela jogada que inventei lá nos States. Deu certo várias vezes, já virou standard. Mas dessa vez a bola foi pro chão, né? No último set eu já tava cansado. E eu tava no maior estresse. Tive uma conversa com o advogado de manhã. Você devia optar ou divórcio ou ping-pong. Agora eu já tô mais calmo. Na próxima partida eu vou voltar ao meu ritmo. Vou arrasar. Acho bom, Fred. Senão você não tem chance de ir para a Olimpíada. Meu negócio com a Margarete vai resolver essa semana. Aí a atmosfera vai ficar melhor. Mas lembra bem, a bola é na mesa, não no chão. Isso aqui é ping-pong e não golfe. Deixa comigo, seu Sidney. O maior interessado sou eu. É o meu status que está em jogo.